andrecedesmoral.com.br. Chama, chama, chama, opa, vai na pegada do rock. Um sapata, como é que tem coragem de falar na minha, que só fez comigo o que tu fez lá, hein? Tava lembrando de você se matar. Surtada, tada, tada, tada. Eu só quero te ver pelo espelho pelada. Não importa a hora, pode. Você sabe que eu não paro. Menina, leva. Sinto teu perfume quando eu tô na areia. Como não resiste a tua cara. Você tá aqui comigo, eu quero te ver. Tava lembrando de você se mata. Tava lembrando de você se mata. Esse diz o mural de Ibi Coara. É uma chapa, quero te ver pelo pé mata. Não importa a hora, pode ser. Você sabe. Vai, cacique!